estrago num trago de cachaça. Deu fama ao político de estandarte, escândalo sobre espalhando nos tribunais. Todos querem sua parte. E o tapa-sexo da mulata na avenida, escapuliu e a nota 10 foi recebida. Manchete nos jornais. Tropeçou no fio e desligou a Itaipu. Mais uma vez todo o povo do Brasil teve que tomar no seu rumo. E os mendigos que já não dormiam mais, por 4 horas puderam dormir em paz. Quando a máquina vai, apagados pelas ondas, quantos homens derrubados pelas armas, quantas cruzes penduradas no pescoço de um padre que ensina a ser um bom cristão e deixar de ser índio. Deixar de ser índio, quanta terra e por trás dela ainda mais terra prometida, já nem sei mais para quem era. Teve até navegador que atravessou o oceano atrás do que já tinha dono. Tamoios, os donos da terra, tamoios, os donos da terra, já não veem mais o sol nascer na praia do cruzeiro. E a terra, antes virgem, hoje é tão puta quanto a pura ganância. E a ganância, antes puta, hoje trabalha na virtude dos homens. Que tempo passou? Que tempo é esse? Que tempo virá? Amarela, meu alma é de donzela, o meu cenário é o Brasil. Meu querer desperta quando quero mais. Deixo a porta aberta, a visita é certa, assim vivo em paz. quase leoa. Se a presa for boa, se não desista. Meu corpo balança, gira sem parar. Não passe de dança, até onde se alcança, começo a voar. Obrigada, pessoal. Vocês podem chegar mais perto também, né? Venham, vou até chegar mais pertinho também pra gente ficar mais próximo. Essa próxima que a gente vai fazer, ela se chama Café da Tarde. E ela é uma parceria, ela é uma música franco-brasileira. Uma parceria entre o Adolfo, nosso Dodô brasileiro, e Dominique Chatin, pai do Rémi, que é um francês que mora na França. E aí foi uma música que eles compuseram. Na verdade, o Adolfo tinha uma linha de baixo, o Dominique colocou essa letra em francês e o Rémi ajudou aí a alinhavar tudo. E aí é muito legal, porque agora esse ano a gente vai fortalecer nossa parceria com a França. A gente está indo em junho, a gente está saindo em turnê e vamos fazer alguns shows por lá. Então essa é uma música aqui lá da repescagem, trouxemos ela de volta para apresentar para os franceses. Perdu, il répond la venue. c'est pas une légère mélodie à penser construire. C'est à cet instant qu'un bizarre homme de café arbre de survie son effet. Il saute de bas pour lui rappeler son passé. Il y est retourné. C'est le goûter après l'école au chocolat. Son passé est papa qui chantille. Não se esqueça de cantar. chegaremos de manhã. Levante a mão quem confia no vento, deixe soprar. Vocês, todos vocês, estão todos banhados em óleo, jogaram-se dentro da máquina, arranhões nos braços e pernas, e ninguém carrega isqueiro, mas todos fumam como loucos, ao que as árvores balançam, expulsando pássaros e derramando frutos. Se a brisa é o inverso da ventania, e o ar que respiramos nos pertence, porque a inspiração sempre nos vence, se não existe mente fraca nem vazia. Se apenas uma perna nos segura e alçar voo é só o sonho de uma pedra, imaginem seu retorno em linda queda, inflando delicada e prematura. Conheço a natureza do concreto, dos micróbios e das placas de trânsito, o que difere o ser humano de um inseto. Também conheço outro plano dos automóveis com rabo de peixe, o dia que amanhece por engano, mas a máquina não para, trabalha cuspindo a honra dos homens. Não existe mão de obra, só o que há é matéria-prima. O aço cobre a nudez e toda a gravata é parafusada diretamente no pescoço. Vistam suas máscaras. Sejam bem-vindos ao mundo gasoso, onde se come poeira e se bebe petróleo. We'll be right back. petróleo. A rua, a minha roupa e a sua também. O óleo, o petróleo. Eu sei que um dia eu vou ver. Thank you. existe música e poesia. O vento não é vento, tempo não é tempo, pessoas não são pessoas, só existe música e poesia. E é triste, porque a juventude brasileira se masturba com camisinha quando é hora de gozar na cara. E os antigos nem ao menos põem o pau pra fora. O mundo está aí, de pernas abertas, e nós aqui procurando espaço. Acorde, ó geração do fim do mundo. Solta o funk, Noel. Longitude. 46! Quanto a você da aristocracia que tem dinheiro, mas não cobra alegria. Falando sempre mal meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver diferente assim. Nessa fonte de sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. O mundo me condena. Ninguém tem pena, falando sempre mal meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver diferente assim. Nessa prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando nesse mundo vivo escravo do meu samba. Muito embora vagabundo, quanto a você da aristocracia que tem dinheiro mas não compra alegria. Ai, de viver eternamente sendo escravo dessa gente. Quem cultiva hipocrisia? Estamos nos aproximando do fim. É verdade. Essa é uma história de amor proibido entre a lua e Pedro. Um amor que sobrevive em segredo no espelho das águas do mar. Tudo começou num tempo em que estrelas só havia no céu, mas quando o céu desceu pra um só beijo aconteceu. Eu morava no escuro, longe quando nascia, era um escândalo. Minhas estrelas acabavam a ceia e eu já tinha virado cheia. Aproveito o sol coberto pra curar meu amor. Já tem luz, estou querendo, e observo seu corpo crescendo. Quando no céu de noite latente lá vira um coração pulsante, quase me suicido de estrelinhas. Quando não encontro nas esquinas. obrigada. A próxima que a gente vai tocar é a última, e por isso, esse é o momento que eu aproveito para agradecer. Bom, primeiro para apresentar nós, Longitude 46, aqui, pela uma das primeiras vezes em todos os materiais, saiu o nosso nome certinho. Isso é muito raro. Mas nesse daqui está em Campinas. A gente é de Campinas, a gente é de São Paulo, como estão nos outros dois flyers da internet, o de papel e etc. São Paulo. É isso? Que mais? Ah, aqui no piano tem o Rafael Chicones Montorfano, estreando hoje esse novo bizu. Aqui no baixo e também no break, quando ele não miguela pra gente, Adolfo Moreira. Ali atrás, Paulo Papaléu na bateria. Bruno Duarte aqui nas percussões e vibrafone. Remy Chatan no violão e nos sopros. Thiago Bandeira nas poesias, em algumas letras, na flauta e na persona. Eu na voz, Mariana Degani. Somos o Longitude 46. Agradeço então ao Grito Rock pela oportunidade de tocar, super legal. A Massa Coletiva, que nos recebeu de braços, portas, camas abertas, tudo. Uma maravilha. Quem mais? Ao Juliano, que foi o nosso contato. A Fernanda e a Rafa. E a Manu, a nossa produtora. Nosso coração por ti bate. E por último, a última música, Eclipse. ser por dentro. Na escuridão reside a voz que cantando confunde a dor. Mas se uma música.